o fim, até o fim. A vida na estrada, luto por sobrevivência. Não há tempo para o ócio, tô legal demais. Miliano, trajetória, Northside. Utopia semelhante, Lamborghini. Marcas e grifes, as roupas na vitrine. Comigo os meus colegas conseguem resistir. Nosso dinheiro nunca cairá no firmamento. Cerco na escuta, agora é nossa vez. Flui em minhas veias, até sentir meus batimentos. Dor é temporária, rap eternamente. Tenhamos vida plena. Tem que ser assim até o fim, até o fim. A nossa luta segue pertinho, pertinho. Vê se saia dessa gruta do monastério, pra evitar de ser ladrão de oxigênio. Tem que ser assim até o fim, até o fim. A nossa luta segue pertinho, pertinho. Vê se saia dessa gruta do monastério, pra evitar de ser ladrão de oxigênio. Até o fim, vou seguir o meu caminho em rua estreita, viajando no meu sonho, alcançar estrelas. Este mundo continua a girar, a disciplina é uma virtude, só me prova no rap que há. Posso agora, não preciso esperar, o importante é que existe a cada instante o dom de criar. Ideias se procuram, tentam se encontrar, vejo labirintos que se formam neste meu pensar. É minha vida, minha família é testemunha, minha casa, minha escola, servo na escuta. Em cada momento vou expressar os sentimentos, por amor e esperança me liberto do confinamento. Tem que ser assim até o fim, até o fim. A nossa luta segue pertinho, pertinho. Vê se saia dessa gruta do monastério, pra evitar de ser ladrão de oxigênio. Tem que ser assim até o fim, até o fim. A nossa luta segue pertinho, pertinho. Vê se saia dessa gruta do monastério, pra evitar de ser ladrão de oxigênio. Nada de conselhos ou ideias frias, vamos sair do casulo, levantar das ruínas, cavando fundo bastante em cada coração, o eletrocardiograma de cada ação. Olhe além da vitrine dos seus problemas, você nunca vencerá o que não enfrenta. A esperança é o homem do sonho acordado, a confiança é a mãe dos grandes atos. A oração é como minério de ferro, matéria-prima imprescindível no mundo moderno. A caravana da dor alimenta meu caminho, sonhar sem atitude é um delírio. Tem que ser assim até o fim, até o fim. A nossa luta segue pertinho, pertinho. Vê se saia dessa gruta do monastério, pra evitar de ser ladrão de oxigênio. Tem que ser assim até o fim, até o fim. A nossa luta segue pertinho, pertinho. Vê se saia dessa gruta do monastério, pra evitar de ser ladrão de oxigênio.